um dia de paz, um dia de paz. A igreja dançou, um dia de paz, um dia de paz. Um pecador se salvou, um dia de paz. A igreja reunida juntinha pra cantar a glória de Deus e entregar pra ele tudo que é seu. Mas como sempre ele se fez mostrar, era um culto normal, aquela parada bem de frente, todo mundo sentado, pastor lá na frente, falando do que Deus tinha pra gente. Mas Deus sempre tem surpresas que aparecem de repente. Pode crer. O cara não tinha colírio, nem tinha óculos escuros, tava lá todo fumado, que pra muitos é um absurdo, mas continuava sentadinho, na cara dura. Pra tu ver, o plano de Deus é assim mesmo, ninguém segura. E naquele dia ele abriu seu coração, o amor de Deus foi grande demais. Ele pediu perdão, era traficante, hoje é meu irmão. Não dá nem pra te falar da comemoração. Um dia de paz, um dia de paz. Foi maior do que se pode imaginar. A igreja ficou de pé, pulou e começou a dançar. Era comunhão, um negócio de irmão, todo mundo ali juntinho comemorando a salvação. E aí, meu irmão, você não disse que a festa era maior? Por quê? Chegou mais gente? Não, melhor. O que a Bíblia diz é que tem festa no céu. Eu posso até imaginar o anjo Gabriel dançando de alegria diante do Pai. Se regozijando, louvando ao único Deus que é capaz de fazer uma festa bonita assim, cheia de alegria, sem drogas, sem bebidas, sem mentira nem orgia. Coisa raríssima! De se ver hoje em dia uma festa diferente, sabe como eu chamaria? Um dia de paz, um dia de paz. A igreja dançou. Um dia de paz. Eu não sei qual é o ritmo que rola primeiro. Eu só não sei qual é o ritmo que rola primeiro. Porque eu sou brasileiro, mas também sou funkeiro na indecisão. Eu sou me sentando na pista com a cuíca na mão, seguido pelo cara do baião e do forró. Toma, vou misturar os caminhões. Já deu pra notar que hoje vale tudo. E aí, meu irmão, tá rolando algum estresse por aí? Que estresse que tem, meu irmão? Hoje é dia de festa, dia de comemorar a salvação de Jesus Cristo nos dá. É, então quer dizer que eu não tô entendendo nada mesmo, né? Tá não, vai ser com o meu conterrâneo do Ceará. Só canta aí, macho, nós vai só comemorar. O pecador se converteu, que nós temos festa. Não vem com fuleiragem não, meu irmão, fique na paz. Foi mal, foi mal. A festa pode recomeçar, é só abrir seu coração. Então vamos lá.